Nos fins de semana, a Rio Sul Rádio tem uns programas legais. É verdade, tem o Flash House. Boa noite, no ar Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. Parabólica. Parabólica. Salve cidade, é um prazer ter a sua sintonia para mais uma edição de Parabólica. Direto de Orlando, Estados Unidos, eu sou o Sérgio Ricardo. Mas eu não posso ouvir nesses dias e horários. Ué, é só conferir o podcast da Rio Sul Rádio. Lá você ouve os programas quando e onde quiser. Isso mesmo, o podcast está disponível no nosso site. riosulradio.com. E também no endereço www.podcast.riosulradio.com. Ah, que bacana poder ouvir esses programas on demand. Exatamente, o mundo é play. O podcast é disponível também nas principais plataformas, até no iTunes. Podcast da Rio Sul Rádio. Já estou ligado. Rio Sul Rádio. 18 horas e 1 minuto. Máquina do tempo ativada e pronta para ser ajustada. Ajuste concluído. As melhores pistas de dança do passado. Ignição. No ar o Flash House, o programa que vai ao ar todos os sábados a partir das 18 horas na Rio Sul Rádio. O passado de presente pra você na rádio que chegou o futuro. Uma hora com mixagens e apresentação DJ Marcandi. Uma hora pra você se preparando, né? Sabadão, uma hora pra você se pré-aquecendo, né? Você vai sair ou não vai? Ou vai ficar em casa, sei lá. Mas o programa serve pra isso, pra distrair você, pra entreter você com músicas velhinhas, gostosinhas e mixadinhas pelo DJ falante tagarela que vos fala, né? O programa de hoje conta com várias pérolas, como se os outros também não contassem, né? Mas vou citar aqui algumas coisinhas que estão por vir, tá? Aliás, essa que tá no fundo aí é a Madonna, tá? Ray of Light. Ah, eu tenho certeza que alguns já até perceberam, né? Afinal de contas, eu tenho uma audiência aqui especializada. Alguns se manifestam no Facebook, no e-mail, e até dizem, ó, oh, gostei daquela versão, toca a versão tal. Alguns são DJs ou já foram. São apreciadores de boas e velhas musiquinhas gostosas, né? E mixadinhas aqui pelo DJ Marcandi. Aliás, se você quiser se manifestar, falar alguma coisa pra mim ou fazer alguma sugestão via Facebook, Twitter, bom, o Twitter é só você digitar lá DJ Marcandi. Facebook é a mesma coisa. O e-mail, você pode usar o e-mail djmarcandi@hotmail.com. Isso mesmo, djmarcandi, tudo junto, @hotmail.com. Marcandi é a abreviatura de Marcos André. Como eu já expliquei em uma edição do Flash House, eu participava de uma rede social dos anos 90 chamada Mirk e eu podia usar só 8 caracteres. Já havia um Marcos, não dava pra colocar Marcos André, eu abreviei, ficou Marcandi e acabou pegando. Então você pode se manifestar nesses contatos que eu acabei de passar, né? E voltando ao set das pérolas que estão por vir, né? Vamos começar com Madonna, Ray of Light, The Buggles, Video Kill the Radio Stars, Blistin, People Have the Power, Alcazar, Don't You Want Me, e por aí vai. Eu não vou anunciar tudo, senão estraga a surpresa, né? Mas eu posso te garantir que tem muita coisa bacana a caminho, por vir. Então é só você remanejar aí os móveis da sala, né? Arrumar um espacinho, né? Chega aquele sofazinho pra cá e pra lá. Aumentar o volume e deixar o resto com o DJ Marcandi. Seja bem-vindo ao Flash House. Don't you want me? Flash House. Clubhouse, take your time. Royal Gigolo, self-control. Alcazar, don't you want me? Blisting, people have the power. The Buggles, video kill the radio star. Começamos o Flash House de hoje com Ray of Light da Madonna. Esse só foi o primeiro bloco, não saia daí. Tem mais um pra rolar. Você está ouvindo Flash House. Isso, rádio, serviço. Você sabia que o Hospital de Amor aceita amor em qualquer moeda? As portas do hospital sempre estiveram abertas aos pacientes mais carentes, graças ao comprometimento e à generosa solidariedade de inúmeras pessoas. Apesar de o prejuízo mensal ser superior a 5 milhões de reais, conseguimos acolher com carinho e tratar com dignidade pacientes dos 27 estados do país. Os cofrinhos foram desenvolvidos e espalhados em muitas cidades com duplo objetivo: dar oportunidade para que os mais pobres ajudem com o pouco que têm e, o mais importante, educar as crianças desde pequenas a serem solidárias com os que sofrem. Contamos com o auxílio de várias pessoas que se dispõem a ajudar na organização deste projeto em favor da vida. Adote esta ideia. Seja padrinho ou madrinha deste projeto em sua cidade. Empresários ou pessoas que queiram ajudar na campanha dos cofrinhos devem entrar em contato com o hospital. Para maiores informações, ligue e se informe. 17-3321-6600. 18 horas e 29 minutos. O mundo muda todo dia, toda hora, todo minuto. E é claro que saber inglês faz toda a diferença. Mas o jeito que você aprende faz mais ainda. É por isso que com a cultura inglesa você fica fluente além do inglês. Você se destaca no mercado de trabalho e ainda se prepara para o mundo, porque a cultura tem turmas para adultos, muita conversação, além de ser um dos maiores aprovadores em exames internacionais. Matricule-se. Acesse culturainglesa.net. Cultura Inglesa. Um mundo pela frente. Matrículas abertas para novas turmas. Em Resende, ligue 3321-2270. E em Barra Mansa, 3401-0292. Mantenha a segurança dos seus dados e a saúde do seu sistema. Sim Informática. Conserto de computadores e notebooks. Formatações, instalações e sistemas. Backup de dados. Construção de websites. Atendimento em domicílio. Sim Informática. Telefone 98-148-1193. Voltamos a apresentar Flash House Wickfield. Thank you.

Sinclair, Right Here, Right Now. Pra quem não sabe, o original é do Jesus Jones. A música é bacana pra caramba e ele soube trabalhar nesse remix, hein? Anterior, Funky Green Dogs com Fire It Up, Alphaville, Big In Japan, Seal Killer, Magic Box e Fuel, Rick Astley, Never Gonna Give You Up, Brickfield, Saturday Night. Começou o segundo bloco do Flash House de hoje, que fica por aqui. Semana que vem, se Deus quiser, eu tô de volta. Um grande abraço a todos vocês e fui! Um passado de presente pra você, Flash House. Ellie Goulding, Guns and Horses. But I wish I could feel it all for you. I wish I could feel it all for you. Pet Shop Boys, Glad All Over. And I'm feeling. Dezenove horas e seis minutos. Depilar-se sempre ou para sempre? A Fisiobelle tem a solução. Depilação a laser. Pele lisinho o ano todo? É com a Fisiobelle. Fisiobelle. Resende Shopping, sala 408. DDD 24-3354-3993. Fisiobelle. Você está ouvindo a Rio Sul Rádio, direto do Rio Sul Estúdio, em Resende, no Rio de Janeiro. Através do nosso site, pelo celular, pelo computador, pela Smart TV. Enfim, seja bem-vindo. Boa noite. Not like I do. I followed the pieces. I tried to receive it. So when it was new. Yeah. you're listening to the only 100% digital radio station. Rio Sul Radio Station. Stand tall, so you It's inside of you. It's madness. It's madness. Now you can see how far you've walked. The mountains climbed. The oceans cried. RioSulRadio.com. I was the one who let you in. I let you get underneath my skin. You gave me the reasons to hold you so tight. Then you turn like a season and never said why. But I'll be alright, somehow I'll hide all the emptiness inside. See, you'll never have to face it under my disguise. Baby, don't ask, don't make me lie about how it feels to say goodbye. 'Cause the truth is hidden under my disguise. Sometimes it's easier to hear. Pretend.